coisas lá dentro. Os dois ligados e se cortar um cabo. Os cabos são elétricos, veias com sangue. Cabos em vez de veias, cabos com sangue preto e branco. Dois, sempre só dois. Os cabos veem-se bem. Se os cortar, continuam ligados. E se continuarem ligados, até que distância continuarão a sentir-se. Sente-se sempre. A minha tia é médica, pá. A minha tia, a mãe, é sargenta da GNR. O Estado anda a roubar as nossas reformas. O subsídio é a miséria. As vozes que se ouvem lá atrás têm caras cá à frente. Viva o Tony da Tondela, grande amigo meu, pá. As vozes que se ouvem já tiveram outros timbres. Duas miniaturas para a Dona João, só sabor. As vozes com cordas estimbradas são cabos descarnados. Já não é uma imagem, é apenas uma ideia. São coisas lá dentro. Os dois ligados e se cortaram cabos elétricos. Veias com sangue. Cabos em vez de veias. Cabos com sangue a preto e branco. Dois. Sempre só dois. Vejo, mulher com sangue.